Por meio de uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o superintendente do Preserve, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paracatu, na região noroeste de Minas Gerais, foi afastado do cargo, conforme decisão da Justiça. A ACP foi proposta pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Paracatu e os pedidos feitos pelo Ministério Público de Minas Gerais foram parcialmente atendidos pela Justiça. Além do afastamento imediato do investigado, a Justiça determinou ainda o bloqueio de pouco mais de R$ 190 mil reais das contas bancárias do réu. De acordo com a decisão, o sucessor do agora ex-superintendente do Preserve não poderá renovar qualquer contrato temporário em vigor ou realizar novas contratações temporárias para os cargos previstos em lei municipal, sob pena de multa de R$ 50 mil por contratação. A lei municipal que dispõe sobre a estruturação administrativa do Preserve foi aprovada em 2016. Nela, foram previstos vários cargos de natureza técnica e permanente, que deveriam ter sido providos por concurso público. Porém, conforme apurou o MPMG, não foi realizado concurso público nem processo seletivo, e mesmo assim, o superintendente executivo da autarquia contratou e nomeou várias pessoas para o exercício do cargo de técnico previdenciário, violando a Constituição e demais leis. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.